Sonha com a vida boa e os brincos de diamante. Quer trampar, quer ganhar bem, fazer o seu nome. Quer dar pro seu filho muito mais que um sobrenome. E quem não quer ego, o tempo já passou. Hipocrisia que não rola em geral já citou. A noite é nossa, quem tiver com a gente vai curtir. Só não fique impressionado quando o volume subir. Eles querem saber de onde vem, como foi. O culpado disso tudo foi o tal do F2. No mundo que não dá brecha, a inveja que consome. Se é pra representar, então é tudo no meu nome. Eles querem saber de onde vem. Na madruga, Deus ajuda, o giroflex, a sirene passa mil, passa mal. A respiração só volta quando vê que é pro sinal. Foi-se o tempo que a gente ficava em cima do muro. Agora é big bandidão, pode ver que eu assumo, o bang é louco. Os boys tava curtindo e eu passando sufoco. Agora eu tô por cima e eles ficam tudo louco. Ninguém acreditou, mas eu vou sentindo ao topo. Com os parceiros do lado, então já é. Dentro do carro, quatro mano para na porta do fervo de zoeira. Praticando a lei do desapego, o bonde é louco, não teme, quem deve não treme. Vai por mim, porque eu já passei muito perrengue. Sai de ré, comédia, atrasalado, vacilão. Aqui, o bonde é louco, é só guerreiro na função.